chantagem emocional. Eu gosto. Você diz que não dá mais, que já fechou a porta do seu coração. Está cansada de sofrer. Eu não ligo pra você. Isso já virou rotina. Eu sei que às vezes põe a prova esse meu. Insensível, até mesmo imprevisível, mas me ame, me ame. Me ponha stand-by, me acho incapaz, mas me ame, me ame. Me dê o seu amor, te peço por favor. Insensível, até mesmo imprevisível, mas me ame, me ame. Me ponha stand-by, me acho incapaz, mas me ame, me ame. Me dê o seu. Insensível.